cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Banova. E eis que temos mais uma vez uma estreia. Andamos num ciclo. Apesar de andarmos no nosso programa já há 14 anos, a verdade é que conseguimos ter estreias. E no correspondente a esta semana, é uma estreia que há muito estava em falta. Estamos a falar de uma banda que já tem um longo período de história. Basta dizer que iniciaram em 94 e que já tem 3 discos anteriores a este que hoje estamos aqui a promover. E de que estamos a falar, naturalmente, que Rua do Peixe Frito. Bem, já tínhamos falado sobre eles, falamos de Mare Nostrum e estamos uma vez mais a ligar para o outro extremo do nosso país, para o extremo sul, no caso para o Sotavento. Pois bem, também nos habituamos sempre, falamos de uma banda, termos alguém ligado a ela. E, por que não, o Zé Francisco, a voz, guitarra e bandolim desta banda, deste conjunto, e um dos elementos que vem desde o início da banda. Para além de que é o homem que tem a despesa das letras no que diz respeito a este álbum. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, bem-vindo à Serra da Estrela, ainda que seja virtualmente. Muito obrigado, e obrigado pelo convite. Eu agradeço, então. Já há algum tempo que andávamos atrás de vós, podemos dizê-lo assim, aliás, desde pelo menos, talvez há cerca de uma década, e como digo isso, quando os vi em Vila do Conde, na altura no Olican, e fiquei com a memória desse concerto. Pois bem, por via dos outros discos não houve oportunidade, mas hoje sim, então, e por via aqui da Paula Cabeçadas, conseguimos chegar aos Mare Nostrum, com este novo álbum, que, enfim, já anda a rodar e podemos dizê-lo, acabaram de sair de um muito, como digo, muito prendado e também muito aplaudido concerto que tiveram no início do mês no Avante. Exato, pois foi a estreia, foi a primeira vez que tocámos, não o álbum todo, mas alguns dos temas que foram gravados. E o concerto correu muito bem, pronto, com um público fantástico, sentiu também o festival. Digamos assim, a festa do Avante é um calo também propício a que aconteçam sempre bons concertos e uma boa química entre o público, porque é muito bom. E foi muito bom para nós, foi um arranque fantástico. Na Rua do Peixe Frito havia lá boa gente, na esquina o Tigaspar e o terremoto de Agadir. Havia uma porta aberta e um prato de milho quente. Havia lá boa gente, havia poesia e mais na maneira como viviam. Um acordeão encarnado caiu ao mar embriagado. Pescadores, guardas fiscais e paixão à luz do dia, na maneira como viviam. Uma bacia com brasas ao ar livre a fumejar, uma pelengana e azeite com peixe fresco a fritar. Corria nua Mila Coelha pela rua a cantarolar, ao ar livre a fumejar. Na Rua do Peixe Frito havia lá boa gente, a cara chapada do pai Zé Manel, Jesus Sacramento. Havia lá boa gente. Na Rua do Peixe Frito folia madrugada adentro, sardinhas e pão quente, gorgulho, petisco a monte. Na casa da tia Leonarda charro alimado era o sustento, até madrugada adentro. Um candeeirinho de arame que iluminava a noite inteira, um garrafão franquinhal à porta aberta de um quintal. Uma moça linda a sorrir passava por lá sorrateira, iluminava a noite inteira. Na Rua do Peixe Frito havia lá boa gente, a cara chapada do pai Zé Manel, Jesus Sacramento. Havia lá boa gente. Oh, yeah. havia lá boa gente, a cara chapada do pai, Zé Manel, Jesus Sacramento, havia lá boa gente. Entretanto, já passaram também por Tavira a mostrar, enfim, aos poucos este disco. E eu há pouco dizia, e temos que começar por aí, é uma banda que já desde 94 e poucos anos depois, cerca de 6 anos, tinha o seu primeiro disco. E foi-vos habituando, enquanto banda, a ter um pouco do vosso Algarve, mas também... Não esquecer as influências que o Algarve próprio ele tem, a influência do Maghreb, enfim, a tradição celta que corre um pouco também deste país, as próprias questões também africanas e de Cabo Verde, curiosamente aqui aparecem também, até as próprias letras das músicas e os próprios nomes, enfim, nada disto é indissociável de Mare Nostrum. Tem ideia de que as pessoas, quando ouvem falar na vossa banda, associam sempre a esta sonoridade e estão à espera, precisamente, que cada disco seja esse cimentar? Eu, durante este interregno, né, que foram uns anitos, não só sem gravar, mas também sem tocar ao vivo, fui-me apercebendo realmente que havia, já que havia uma grande saudade das pessoas que gostavam de Mare Nostrum. Uhum. E mais uma vez, neste disco, acho que é difícil de fugir a essas influências e ao sul, portanto, acho que neste novo disco nós acabámos por cimentar, digamos assim, ainda mais essa ideia. Se bem que este disco está um pouco, o conceito, digamos que tem muito mais sul, muito mais corridinho, na base muito mais canções do que os outros anteriores. Os outros anteriores nós divagávamos muito mais por aí, mas na mesma acho que é isso que as pessoas estão à espera. Eu penso que sim. Sul, povos e gentes, ó mar azul de sol ardente. Quem se conhece e não se lembra da Casa Alta, cidade balsa, das baleeiras e galeões, das salgadeiras e dos calões. Mornas marés, areias brancas, dunas chalés, junco cabanas. Quem se conhece e não se lembra, contos e lendas, moira encantada, das romarias e procissões, das casas brancas e dos pregões. se conhece e não se lembra. Contos e lendas, moira encantada, das romarias e procissões, das casas brancas e dos pregões. Quem são hoje em dia os restantes elementos de Mare Nostrum? Falamos então com o Zé Francisco, peço favor então que apresente os colegas. Pronto, eu começo pelos três, pelo núcleo duro que está desde o início, que sou eu, Zé Francisco, o meu primo Janaca na bateria, uhum. Paulo Machado no baixo e acordeão. Depois o João Frade, que já há uns anos esta parte também se juntou a nós, e o Lino Marçal, portanto, se bem agora, não falhando, acho que entraram os dois mais ou menos na mesma altura. E daí também o facto de ser mais fácil este recomeçar, porque realmente pegámos nas peças que tinham gravado o último trabalho. E estes músicos, enfim, que são conhecidos também ligados a outros projetos, é fácil conciliar concertos quando eles são também requisitados para outras funções? Isto vamos ver daqui para a frente. Em princípio, normalmente o que acontece com o Mare Nostrum é que as pessoas se prendem ao projeto, identificam-se muito e acabam por dar, de uma maneira natural, por dar prioridade a Mare Nostrum, porque estes músicos, estes cinco músicos, na verdade, que são os Mare Nostrum, agora fazem, como é que é dizer, são eles próprios, são os Mare Nostrum, e é difícil por vezes desligar um pouco quando eles chegaram ao projeto e quando gravam um disco, e vamos ver, mas pronto, mas haverão situações que se terão que gerir. Como sabemos, o João Frado também anda aí no mundo da música. Excelente. E com alguns artistas de peso, o Lino também. Mas vamos cá nós para resolver esse problema. Exatamente. Certeza que estarão sempre disponíveis para esta causa. E Deus queira que sim, que se coloquem muitas vezes este tipo de problemas. É bom sinal que há concertos. A mula puxava. Exato. O carrão com gente fina e perfumada, vaza, papel, areia quente, descalço, pois não vales nada. No cupejo tens todo o valor, és homem com sabedoria, capaz de enfrentar o mar, o mestre e sua tirania. Vai trabalhar. Há cascas e cascabulho, cuidado, não cortes os pés. No copo começa o barulho, outro peixe e é tudo de revés. Caminhas com moça à cintura, do arraial aos terrenos. A vida continua dura, a força da mulher do povo. A caminhar. Ao longe no cerro brincavam, as moças e moças cantavam, traziam morras e sapeiras, os remos com chamoceiras. Quer remar era o barqueiro, Tonho Sousa na sua cadência, cansado embarca toda a gente, seja homem, mulher ou criança. Salta pra terra. Thank you. Carregavas o João Bolhão, verde grande envergadura. Maria Alice e o pé morto, eras homem de grande estatura. Um dia foste para Angola, lá o clima era mais quente. Meteste o pé na argola, a vida negra muita gente. Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza, Gicolomeza. É, rapaz, vai ir para a proa, cuidado com os copos, salta cá baixo. Esta questão de aparecer agora este disco, esta Rua do Peixe Frito, prende-se com a vontade de querer voltar por cima aos palcos e daí a razão de um disco, ou é, enfim, é uma questão circular? Um disco traz concertos e os concertos trazem os discos? Não, essa vontade de palco, pelo menos a minha parte, eu não senti, que durante estes anos eu andei com gravei com o Sol e participei noutros projetos e continuei a tocar, assim como os outros músicos o fizeram. E acho que foi mais a vontade de nós nos juntarmos para tocar, pronto, que é um prazer enorme com nós. Foi difícil, não digo que foi muito fácil nós voltarmos, mas acho que foi mais o prazer de fazer este som, de nos entregarmos a esta palengana de sons e música toda, e nós tínhamos essa saudade de voltar a fazer isto outra vez ao vivo. Ainda bem que agora usam um termo que provavelmente para nós enquanto Beirões não é tão conhecido, mas este disco é pródigo precisamente nesses termos. Aliás, curiosamente, ao ouvir falar em charro, depois percebi que era xixarro, portanto que é. Portanto, o que provavelmente à primeira vista não seria essa a conotação que aqui seria dado. Este linguajar vosso é um prazer seu especial de verter nas letras? É um prazer e é também para já, isto faz parte das minhas vivências, do meu dia-a-dia. E acho que se há cultura que não se pode perder e que faz parte da identidade de um povo e da gente, é precisamente esses termos e essas, e o não deixar perder esses hábitos, alguns bons hábitos e alguns termos, né, ao longo, e já agora que se falou do norte e do sul, que nós portugueses somos riquíssimos, estando no Algarve, Alentejo, por fora até lá, até às pontes. É um prazer, eu também já me confrontei com alguns termos de outras regiões com as quais fico surpreendido e gosto que ainda há aqui um estiga que uns mantenha vivos esse costume. O cheiro da marzia, alma da ria, na neve a garça que esvoaço lavagem, gaivotas, sueste, a simplicidade das pessoas, o pescador mojadeiro, morraceiro está pasteiro, o rieiro, quem diria? Ai, calma aparente, o vento quente, o norte, o barlavento, o levante, o ponente, a lama, o fango, o calor. Thank you. chamar sagrada, ensolarada, ao longe as dunas, morraça e lamacentos chapais, o cais, safatas, caranguejo, bocas e o primeiro beijo. O barulho, a casa da avó Lia, a tibela, o goivo e sua ousadia. Mas há mais, a simplicidade das pessoas, sim, a simplicidade das pessoas. O pescador morjaneiro, morraceira está pasteiro, o arrieiro, quem diria? Na semana passada falámos também para o Algarve, no caso foi com as moçoilas, e nós associamos muito o Algarve ao corridinho, enfim, se calhar é um viés, não é? Tendência logo a associar apenas e só ao corridinho. O facto de existirem bandas como Mare Nostrum, como as moçoilas, e não só, podemos aqui buscar outros exemplos, é mostrar que de facto o Algarve é muito mais do que isso e que há a capacidade de mostrar muito mais, desde que haja uma procura e que não se fique só por aquilo que seja à partida o mais evidente. Sem dúvida. O Algarve é uma mais-valia nesse sentido, e falando de sonoridades e influências, está bem patente aí neste disco como nos outros. Se bem que acho que este disco é o disco mais corridinho. Tenha, sim, sim. Tem, acho que muitos dos temas têm sempre ali um pouco de corridinho. Mas isto porque também o João Bonfrado não tem um preconceito acerca do corridinho, tendo eu muitas outras influências, como se sabe, vários estilos, desde o jazz até outras influências. Mas o Algarve é rico, não direi que seja tão rico como as Beiras, portanto, para mim acho que vocês isso são os sortudos, porque ainda se conseguiu preservar muito mais as raízes, mas nós, para além do corridinho, temos aqui muito boas influências, e portanto pelo sul e aqui pela nossa vizinha Espanha, tudo se mistura e também ajuda o nosso trabalho como músicos. É uma mais-valia. Procuro o sul que me aqueça, a voz que canta esta terra, de seu clima abençoado, que dá calor ao meu fado e cheirinho a mar e serra. Descubro de costa a costa praias onde o mar descansa, nas areias com memórias, falésias que são histórias de partidas de esperança. O fado corridinho é um bailinho que alegra a gente, sete passos para a frente, mais três de cada lado do caminho. O fado corridinho é um cantar, um desafio, o algarvio vai de roda sem parar. No ciclo de cada ano, a terra é fértil e espera amendoeiras em flor, um pomar cheio de cor, prenúncio de primavera. Nesta viagem a sul, dou por mim em rodopio, entro num baile mandado que alegra o meu fado com um abraço ao barbio. O fado corridinho é um bailinho que alegra a gente, sete passos para a frente, mais três cada lado do caminho. O fado corridinho é um cantar, um desafio, logo arvio, vai da roda sem parar. sete passos para a frente, mais três de cada lado do caminho. O fado corridinho é o cantar. O desafio ao garbio vai de roda sem parar. O fado corridinho é um bailinho que alegra a gente. Sete passos para a frente, mais três de cada lado do caminho. O fado corridinho é o cantar. Desafio o algarvio, vai de roda sem parar. A moça do rei, com a lenha. Daí também há pouco a Felicidade Fado Jazz aparecer aqui, por exemplo, o Ron Dallator com um tema de Dave Brubeck, que de algum modo vocês quiseram fazer o vosso cunho. Esse tema, por acaso, na nossa abordagem ao Dave Brubeck, esse grande músico e compositor na área do jazz, o primeiro tema que nós andávamos a namorar e que brincávamos a pouco era com o Take Five. Nós tínhamos, e depois de repente mudámos para, começámos a brincar com o Bruno Dallator, que é um tema complexo e nada fácil de executar. Mas lá chegámos e fizemos a nossa modéstia homenagem ao jazz e ao Dave Brubeck. Mas no que diz respeito a temas cantados, eis que o Zé Francisco tem a despesa da criação da letra. E assim é ao longo deste disco. Para si, a criação da letra surge depois, quando já há música. É um bocado a mistura de ambas. E para si, criar os temas, as letras, é muito de inspiração ou mais de transpiração? Voltando ao disco da Rua, nós começámos por fazer primeiro uma busca e uma procura de algumas das canções que já estavam mais ou menos alinhavadas, e algumas já com letra, outras com pouca letra. No que diz respeito à composição das canções, que sempre partiu da minha parte, é um, digamos que é um misto das duas coisas, de inspiração tipo de transpiração, mas eu também sou muito de impulsos, sou intuitivamente as coisas saem, ou por uma frase qualquer, ou inspirada em num dizer qualquer, numa palavra dessas que tu falaste há pouco da nossa gente. E digamos que são um pouco por impulsos, pronto, e posso estar muito tempo sem fazer ou sem criar uma canção, mas quando sai uma, sai outra e a coisa vai se juntando, como aconteceu aqui no caso da Rua do Peixe Frito. O mais difícil era nós arranjarmos algumas canções que já tivessem alguma coisa a ver com as outras que já estavam feitas, duas ou três. E eu tinha realmente algumas coisas, e tenho, e fui conta-gotas despejando, digamos assim, para cima da mesa, e iam entrando naturalmente no projeto. Mas dá-me um prazer enorme, portanto, fazer canções, e para este projeto, muito mais. Ao mar revolto levas tanta gente que de ti traz paz e sustento. Leva esperança, medos, vendavais, trazes a dor distante de um cais. Boa Nova, um mundo de emoções. Ao mar profundo das almas esquecidas, de quem sofre em terra perdas e vidas. Perder de vista o destino de um lar, irei para longe a ir e voltar. Perdidos de mágoas, de lutas e rumos sofridos, noites perdidas e ventos fortes, noites esquecidas, vidas e mortes. No Algarvio, o facto de aqueles termos que eu há pouco referia, e posso aqui questionar o Palengana, a Rabanheta, a Raboleta, é algo que temos que procurar. Mas depois, de repente, dou-me aqui, no caso, com os meninos de Montprolé, e este, enfim, na prática, uma morna, ouvindo o tema. Porquê esta, o que é que significa isto, e porquê estes ritmos de morna também ter o gosto particular daqueles que entram em Mare Nostrum? Nós ambos gostamos muito da música africana. Nesse caso, digamos que não é propriamente a morna pura, mas pronto, é um som crioulo a partir de uma letra que eu queria, que os meninos de Montprolé. Montprolé é uma localidade aqui perto do Olé. Ah, muito bem. É, e foi inspirado nos miúdos da ascendência africana que andava por ali, e vi sempre aqueles miúdos a brincar. E durante o trajeto inspirou-me e fiz ali um, bocado da letra. E quando fui musical, neste caso, que saiu assim, pronto, era inevitável. Lá fui eu para a morna e parti para essa viagem. Portanto, digamos, não será propriamente uma morna, não é também uma desmorna, mas será um, mas tem essa influência. Um ritmo muito próximo da morna. E homenageamos a morna, homenageamos a música africana, neste caso cabo-verdiana, falando do Tito, da Cesária e de outras pessoas e de outros artistas. E do local de beleza também, por exemplo. Meninos de Mombrulé, vindos de longe, São Tomé. Meninos de Mombrulé. Meninos de Mombrulé, de Cabo Verde, ou Guiné. Meninos de Mombrulé. Brincando na beira da estrada, subindo uma rocha, descendo a ramada, correndo para quem lhes abraça, para quem lhes dá vida, um mundo de esperança. Cresceram em Lisboa crioula, beleza jamaica, Santos Cais do Sodré. Tito e a Casa da Morna, a melhor cachupa, sem bafunaná. Mombrulé, vindos de longe, São Tomé. Meninos de Mombrulé. Meninos de Mombrulé, de Cabo Verde, ou Guiné. Meninos de Mombrulé. Contando histórias em rimas, ritmos outras terras, sons afro-americanos. Mornas, coladeiras, quizombas, ao fado destino, saudade cesárea. Cresceram em Lisboa crioula, beleza jamaica, Santos Cais do Sodré. Tito e a Casa da Morna, a melhor cachupa, Semba Funaná. Meninos de Mombrulé, vindos de longe, São Tomé. Meninos de Mombrulé. Meninos de Mombrulé, de Cabo Verde, ou Guiné. Meninos de Mombrulé. Lisboa, és a mais crioula. Lisboa. Lisboa, és a mais crioula. Lisboa. associamos Mare Nostrum, há pouco falámos do Avante, falámos já de outros locais e outros festivais, associamos-lo a festivais. Acha que Mare Nostrum, de facto, o vosso elemento é, e onde gostam mais é estar em festivais com os vossos pares, ou são também muito dados a concertos em que, enfim, são a única banda presente? Eu sou sincero, eu gosto muito do ambiente dos festivais e espero que estou com saudades também de tocar em certos festivais, que estou ligado um pouco, mas acho que Mare Nostrum é mais esse partilhar de emoções e viajar um pouco com outros projetos. Se bem que, claro, e como é óbvio, estamos prontos para, e que já o fizemos muito, em auditórios e para concertos únicos. Uhum. Bem, lá estaremos e fazemos com certeza boas prestações. Mas eu pessoalmente, e acho que Mare Nostrum é mais nessa linha dos festivais. Aliás, no Festival No Avante, no vosso dia esteve também, se não me engano, os Marafona. Exato, exato. Ora bem, sabe que eu não lhe disse, mas para quem se estreia aqui na Boa Nova, enquanto Mare Nostrum, tem que passar por uma fase com três desafios, e com um pouco nesta linha. Espero que esteja disponível para eles. Vamos. Se conseguir, será à altura de... Está a certeza. Ora, isso são coisas... Imagine que vem estar aqui a Oliveira do Hospital. Eu faço sempre confusão com Oliveira do Hospital e Oliveira de Barros. Né? Acho que há... Oliveira de Bairro é mais para a zona de Aveiro. De Bairro. Exatamente, que é mais zona de Aveiro. Aqui Oliveira do Hospital é junto à Serra da Estrela, aqui entre 80 km de Coimbra, mas a caminho da Guarda. Portanto, meio caminho entre... Acho que já lá estive. Creio que esteve enquanto Flor de Sal, não? Exatamente, então foi isso. Então foi eu. Então ora, foi... está o mais. Aí está. Esteve não estava errado, esteve aqui numa emissão que houve, já recordo, talvez da TV, na altura da Feira do Queijo. Ora, está, pronto. Portanto, obrigado aqui, pela ajuda. Eu creio que sim, que esteve cá enquanto Flor de Sal. Aliás, nós tínhamos feito destaque à banda uma ou duas semanas antes, ao vosso disco, e creio que sim, que esteve cá. Portanto, pois, então foi aí, exato. Muito bem, esteve aqui, esteve no meio da cidade, portanto, aqui no, precisamente, enfim, no local onde estava a decorrer a feira, mas aqui o convite que fazemos é para um outro sítio, que no caso é o Parque de Mandanelho, onde se fazem, de facto, bons concertos e onde há um bom palco. E a pergunta que lhe faço é esta: imagine que vem fazer aqui um concerto do Mare Nostrum e que lhe dizemos: olha, traga consigo duas bandas nacionais. Quem é que iria convidar para fazer aqui um sarau em Oliveira do Hospital? Epá! Galandum Galandaina. Galandum Galandaina, sim. E... Obrigado, Vitor Jara. Obrigado, Vitor Jara. Muito bem. Olha, e vou-lhe dizer, sabe quem escolheu a Mare Nostrum? Quem? Quem o escolheu foi nem mais nem menos, ao lançar agora o Bestiário, os Gaiteiros de Lisboa. Epa! Portanto, foram escolhidos por eles quando, na hipótese de fazer aqui o concerto. Portanto, e também seria seguramente interessante. Pois, muito interessante, quer dizer, isto, eu lembrei-me destes dois que são assim, também eu, são os que eu tenho, são, estão mais próximos, são mais do coração. Os outros que são tão bons projetos como estes dois, mas teria a maior honra. E havia outros muito interessantes, Roncos do Diabo, aqui de bem perto também. Estão bem. Enfim, não faltaria a oportunidade de fazer aqui um bom concerto. Exato. Agora, se o mês, eu peço desculpa a todos os outros. Não. O que induziu é o facto de eu escolher dois é que é o problema, não é? Porque felizmente não faltaria boas razões para termos aqui um bom espetáculo. Claro. Agora, o segundo desafio é este. Vem uma banda da cena internacional. Vem aí de um país qualquer, mas chegando a Portugal diz: eu não preciso de ter no meu concerto a participação dos Mare Nostrum. Ora bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Eu não vou, nesta vez não vou para o lado do coração, e Marrocos. Muito bem, então, ou seja, interessava-lhe ter aqui uma participação com música do Maghreb, não é? Exatamente. Pois bem, agora o terceiro. Dizem que vão aqui fazer um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E pedem ao Mare Nostrum para que façam uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostariam de homenagear e com que música é que o fariam? Epa! Não vou também para aquela que seria a mais óbvia. Mas Adriano Correia de Oliveira. Adriano Correia de Oliveira. E com que tema que seria? Também não vou para a cantiga mais óbvia, que é a que nós também tocávamos ao vivo, mas iria para Tejo que Levas as Águas. Muito bem, um tema de 75 e que está muito atual hoje em dia, não é? Exato. Daí vir-me à cabeça. Estava premeditado, mas pronto, a pergunta foi esse o tema que me ocorreu e que certeza que seria um prazer gravá-lo com o Mare Nostrum. Muito bem, está feito o desafio. Nunca sabe se não vamos vê-lo num concerto destes vossos. Espero bem que sim, né? É bom sinal. É sinal que andamos aí pelas vossas lindas terras e pelos belos festivais que vocês organizem pelo centro e norte do país. Tejo que levas as águas correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Lava de crimes, espantos, de roubos, fomes, terror. Lava a cidade de quantos do ódio fingem amor. Leva nas águas as grades de aço e silêncio forjadas. Deixa soltar-se a verdade das bocas amordaçadas. Lava bancos e empresas dos comedores de dinheiro que dos salários de tristeza arrecadam lucro inteiro. Lava palácios, vivendas, casebres, bairros da lata. Leva negócios e rendas que a uns farta, a outros mata. Tejo que levas as águas correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Lava avenidas de vícios, vielas de amores venais. Lava albergues e hospícios, cadeias e hospitais. Afoga empenhos, favores, vãs glórias, poucas palmas. Leva o poder de uns senhores que compram corpos e almas. Leva nas águas as grades de aço e silêncio forjadas. Deixa soltar-se a verdade das bocas amordaçadas, das camas de amor comprado, desata abraços de lodo, rostos, corpos destroçados, lava-os com sal e iodo. Vejo que levas as águas correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Vejo que levas as águas correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Já falámos aqui em Rádio Desafios, falámos aqui do lançamento do disco e falámos também dos concertos e do gosto que tem, quer por via de sozinhos, quer de via dos espetáculos. E hoje em dia há uma vicissitude nos discos, é eles não venderem, enfim, não vendem os vossos, como não vendem nenhum. Claro, claro. Mas cada vez mais se fala na possibilidade é de que, após os concertos, aí é que as pessoas abordam os músicos e gostam de estar com eles, e é aí que muitas vezes os discos vão para casa, não é? E que vão quase como um cartão de visita. Enquanto Mário Nostra, enfim, acha que vão ter essa noção agora com este disco novo? Acho que isto hoje em dia é assim que funciona e é aí que nós vamos de certeza vender, porque se funciona quase como que uma recordação daquilo que viram. Por vezes querem os CDs autografados e levam uma peça física para casa daquilo, pronto, fazendo parte daquilo que leva na alma, portanto, juntam uma coisa à outra. Porque vender por aí, nós sabemos, FNACs e coisas do género, não é por aí que de certeza que nós vamos vender. No que diz respeito a concertos, queremos saber, hoje em dia, e tendo em conta que é uma banda maioritariamente algarvia, há necessidade, quando se lança um disco, ter que ir a Lisboa para mostrar, para que ele aconteça, e se assim não for, parece que nunca chegou a acontecer? Opa, eu sou sincero. Acho que não, já não é tanto assim, epá, há tantos outros sítios e tantos belos sítios para o país fora que nós ficaríamos satisfeitos, por caso se formos a Lisboa, tudo bem, é a capital e as coisas mediaticamente as coisas aparecem mais, mas se calhar não é por aí, para nós não é, pelo menos para mim não vejo as coisas assim. Se não tocar em Lisboa, não é uma coisa imperativa e que tenha que ser. Lá vai, roda a moça, roda bem, saca rabos e galinhas, pé com pito, ninguém tem. Nos barrigões encontrei uma gineta, anda com 12, encontrou em gelo toda a raboleta. A raboleta linda, sai a roda preta, mas que raida meia branca, Califórnia, casa branca, as voltas de corridinho, mandado e puladinho. Viva lá, a moça do rei. Olha, uma vez mais, foi um prazer falar convosco, falar consigo, uma vez mais, aqui na Boa Nova e hoje enquanto Mare Nostrum, e seguramente que iremos ter mais e boas razões para nos voltarmos a encontrar, seja eventualmente aqui em Alves do Hospital, ou seja uma vez mais ao telefone, mas iremos querer saber o que é que vão fazer os Mare Nostrum, e aliás, não vamos estar à espera de mais 8 anos para um novo disco, seguramente. Espero bem que não. Mas já brincamos até com isso, mas posso lhe garantir que se fosse fazer um disco daqui a 6 meses haveria material para encetar a coisa. Mas vamos ver como é que as coisas funcionam agora, uma coisa de cada vez. Muito bem. Muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado a eu e foi um prazer. Trabalhavas uma vida inteira, de sol a sol, de eira a eira. Um dia farturou-te os de miséria, do coro até Luz São Brás. Cidade sem lei da Fuseta, filhos da China. curvas das marés. Filhos das silvas das marés. De terra a terra, costa a costa, a travessia pelo mar das éguas, que nitra laracha outros negrés. E um assalto ao contrabando, outros embriques e faluxos, eram clandestinos marginais. Para lá fugias, a navegar noites e dias, Tanger, Safia, Teiapichão. Por outras terras, outros povos, muitas revoltas e sentenças, caíques, traneiras, outros mares. Filhos das silvas das marés.